868, checa o trem de pouso, vento 140 com 4 nós no 868. Vai, já travado no 868. Tem pouso autorizado, pistão 0 no 868. Teve pouso na 10 no 868. O 5001 decolou os 36, chame controle em 119.8, uma boa noite. 198, obrigado, boa noite. Nada. Controle Salvador Azul, 5001, boa noite, decolou. 5001, contato radar, subo 340, direto. Direto o quê? Qual a posição, por favor? Leda. Direto Leda, qual o 5001? Faz a passagem do tráfego da companhia ali, mantenha no 09250. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224, informação Victor. 2224? Ah, afirmativo. 2224, vou Itap, quando pronto, desce para 2.10, 1.0, 1.5. Pro de Itap, 2.10, 1.0, 1.5, ajuste, já está livrando o 1.90, 2224. 868, solo aos 38, libera a direita, chame solo em 1.2, 1.1. 2.1, 1.1. T250, tem decolagem autorizada, 140 graus com 49. A Lima tem cabeceira no 0 Rio 5972. O 9250 decolou os 40, chame controle em 1198, uma boa noite. Boa noite, ó. Controle Salvador, boa noite, 9250, vai passando 2000 pés. 2250, boa noite, contato radar, subo nível 390. Gente, 9250. Top 72, tem decolagem autorizada no 0, 130 graus com 049. É 212, chama a torre 1895. Salvador, boa noite, 6612. 6212, continue a aproximação no zero, vento 130 graus, com 5 nós, a Guarmari, pista livre, 6212. O 5972 decolou os 42, controle em 119, decimal 8, ah, boa noite, obrigado. Boa noite. Controle em Salvador, eu Rio, 5972. 5972, contato radar, sobe a 340, direto Leda. Pronto, Leda, a partir, Rio, 5972. Controle, levar a velocidade para o Rio 5972? Sim. Confirme? Qual foi a pergunta? Você libera a velocidade para o 5972? Sim. Controle, o Rio 5972. Está livre, 5972. Zero, zero, um, no Chame Centro Recife, frequência 1251. R 2212 no solo 45, olive à direita, solo 1211. 1211, boa noite. 5895, vai chamar. Gol 9250, chame Recife 1268. Sete, boa noite. Salvador, TAM 3600. 3600, boa noite. 160 graus com 1129. Checa o trem pouso livre na 03600. Ok, com o trem baixado, travado, visual. Gente, tem pouso livre na 0. Ok, autorizado o pouso, cabeceira 10 com ajuste 1014 TAN. 3600. 1015 agora, senhor. 1015, ok? Ajustado 1015. Ok, 1015. Thank you. Romeu 5972, chame centro Recife, 125. 125, obrigado. Passarei 2224, localizado. Camarada estabilizado, 2224. Boa noite, posso passar o tráfego na curtelinha e mantenha no 011134? Meia zero zero, Solos 48, libera direita, chame o senhor Leono 211. 211, boa noite. Boa. 1134, decolagem autorizada, 150 graus com meia dúzia nas. Estabilizado geral, passaria do 2224. 2224, chama torre 1198, decimal 95. 1195, 2224. Obrigado, até logo mais. Patrão 07, H da Mari, desce para 2000 pés, ajuste no 095. 2224, boa noite, continue a aproximação, reporte checado, vento de 130 com 4 nós, 2224. Tomará, checado, 22, já encontrei baixo travado, 2224. Gente, continue a aproximação, aguardando a tradução de pouso, 2224. Aguardando, estarei 2224. Decola sem parar, do 9890. A linha decola 1-0, vento 130 com meia dúzia nós, 9-8-1-0. Linha decola separada. Alfredo 2224, tem pouso autorizado no 0140 graus com 049, 2224. Livre pouso, pistão no 0, passarelo 2224. Rio 98 no 0, decolou 52, chama agora o controle em 1198, boa noite. 098, boa. Bom, 098, chegada a mar e desce para 2000 pés, 1095. Salvador, boa noite, Rio 9810, está cruzando 1500 na Dael, na sua escuta. Rio 9810, contato radar, subou 340, direto Leda. Lira, ascensão 340, Leda, 9810. Dois dois dois quatro, solo 54, libera a direita, chame solo, é 1211. 211, 2224. Uno 1-3-4, chame centro Recife, 2685. 2685, Rio 98 no 0, autorizado. Bridge da próxima, o Rio 152, chegada a Mari, desce para 2000 pés, ajuste no zero. Rio 980? Eu sigo. Me fala que vai fazer desvios à direita devido a informações. Quantas milhas? A princípio, 10 milhas. Então 3152, o ajuste é no 0 no 5. Rio 9890, chame centro Recife 125. Recife 4, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, então no zero, vento de 150 graus com 4 nós, Oceaner 6224. Estabilizado, Azul 4107. 107, chame a torre 1895. 95. Azul 4107, Salvador. 4107, boa noite, avistado. Continue a aproximação no zero. Informe com cheque de trem 150 graus, 4 nós, Azul 4107. Pararam com cheque de trem 107, Azul. Foi, travou, Azul 4107. Azul 4107, o vento no momento 160 graus com 04 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero, Azul 4107. Teve pouso, Azul 4107. Meia 224, decolou 04, chame controle em 1198, uma boa noite. Controle 198, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, assinei 6224. Assinei 6224, contato radar 19. 6224. A última informação passada será 6224, professor? Contato radar na decolagem, suba para o nível 190. 190, 6224. PS 1098. Duas milhas de duna, chame a torre 1895. 224, vou direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 6224. Azul 4107, solo 06, libera a direita, solo em 1211. Autorizando 3, 1, 5, 72 de informação à nossa direita, solicita manter a proa 040 para interceptar o localizador. Forte, 3152, mantenha a proa 040 para interceptar o localizador. Checa o trem, pouso livre no 0120 com 49. Esse pouso vai estar travado. Uno 098, solo 10, libera a direita, solo em 1211. Tá, 3152. Torre 195, obrigado, boa noite. Chame 6224, chame 125-2685. Correio, tá, 3152, boa noite, final da 10. Boa noite, 3152, o vento 120 graus, meia dúzia nós, checa o trem, pouso autorizado no 0, TAM 3152. Autorizado, pouso 10, baixar travado, TAM 3152. Excelente. 1-5-2, Solos 1-5, libera a direita, Solos 1-2, 1-1. 2-1-1, à direita, tá? 3-1-5-2. 6908. Na 6258, boa noite, a sua identificação na chegada da Mari, desça via 2000 pés, saiu chama 095. localizadora, azul 6908. Azul 6908, chama em torre, 1-8, decimal 95. Confirme frequência? 118, decimal 95. 1895, 6908. Boa noite, Azul 6908, localizador. 6908, boa noite. Reporte checado, vento 130 graus 8 nós, 6908. Seguinte, 6908. Passou final, baixado e travado, azul 6908. Livre pouso, pistão no 0130 com 08 nós, ajuste 1014 agora, o 6908. Autorizado pouso no 0, ajuste no 0, 1-4, azul 6908. Boa noite. 6909, boa noite. Observe tráfego de companhia na curta final. Após a passagem ali, mantém 6909. Azul 6908, solo aos 32, libera a direita, solo em 1-2, ano 1. Autorizado ILS, é que tem reporte estabilizado. Tem reporte para o Duna. 089. 169-19, decolou os 34, controle em 1-198, boa noite. Controle 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 6909, perfil da Bahia. Azul 6909, boa noite, para o 340, saída da El. 340, atenção, nada El, 6909. Brodona, Sena 6258. Tem que reportar estabilidade. Vai reportar.